Fibra óptica com preços acessíveis para você e toda a sua família. Aproveite a promoção de instalação mais Wi-Fi grátis para qualquer plano contratado. Ligue agora mesmo ou passe em uma de nossas lojas em Santa Cruz das Palmeiras, em frente ao antigo cinema. WhatsApp 19 99106 8376 ou 0800 772 2483. BS RS News. A organização de luto Nova Funerária Limitada comunica que está atendendo seus amigos e clientes à Rua Santa Cruz 800, com o telefone 3672-1159 e 3672-6170. Plantão 24 horas. Organização de luto Nova Funerária. Esta é a Nova 31. Música e informação para você. Ele decidiu atravessar o deserto do Saara. Aconteceu algo incrível. Ele deixou as ideias dele, ele deixou o que ele pensava a respeito dele e passou a obedecer a direção de Deus. Muito que ele ia receber aqui era uma sepultura daquela que eu mostrei para vocês. Mas quando ele decide obedecer a Deus, e ele foi desconstruído. Deus colocou ele no deserto, porque Deus tem o direito de provar as pessoas. Vamos pensar assim: Moisés tinha tudo para governar essa nação. Ele foi preparado para ser um líder de uma nação. E de repente Deus coloca ele como pastor de ovelhas. Ele foi desconstruído, porque Deus tinha que tirar a natureza humana, a natureza carnal, e colocar a celestial. Quando você, quando eu, qualquer pessoa desse mundo começa a obedecer a palavra de Deus, Deus começa a mudar essa natureza. Mas é necessário o deserto. Todas as vezes que a gente coloca no altar o nosso sacrifício, logo em seguida vem o deserto. Mas o mesmo que nos mandou colocar no altar o sacrifício é o mesmo que nos dá condições de atravessar o deserto. Só que após o deserto existe uma terra prometida. Moisés, ele sabia disso. Moisés, ele nasceu aqui. Ele morreria aqui. Ele seria enterrado aqui. Mas pela obediência que ele teve a Deus, ele atravessou o deserto e levou o povo à terra prometida. Bem, é isso que diz a palavra de Deus. O seu deserto não é para sempre. Não importa o que você tenha passado. Não importa a dificuldade que você tenha vivido. Pode ser que Deus esteja tentando te provar. E é direito de Deus provar você. É direito de Deus colocar você para ser provado. Mas isso não durará para sempre. Deus vai tirar você desse deserto e vai te levar a uma terra prometida. Pode ter certeza. Se você obedecer, não falha. Se você obedecer, Deus tem um compromisso de cumprir a palavra dele. Ele vai te levar à terra prometida. Então, o deserto, ele de tudo não é ruim, porque é onde a nossa fé é provada. E essa fé aprovada glorifica a Deus. Tá? No deserto do Saara. Assim, Moisés atravessou o deserto e foi para a terra prometida. Não desista de nada, por mais difícil que seja, lute por isso. Que Deus, quem promete, é o mesmo que cumpre. Deus te abençoe. Ali, eles dizem, ah, ciência, está guardado o segredo, lá tem outro segredo. Na verdade, que segredo é esse? O que o homem fez virou um museu. Por quê? Porque o que o homem fez não dura para sempre. Tudo tem uma data de validade, mas o que Deus fez, tem. Isso sim dura para sempre. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ó, é melhor obedecer, ela está sugerindo, é melhor você obedecer. Porque isso passa. Isso passa. Essa vida passa, olha, o carro enferruja, lata. O dinheiro, o que é o dinheiro? Ah, ele é tão rico, mas não tem paz. Então ele não tem nada. O que ele tem é só dinheiro. Ele é como aquele que não tem nada. Porque quem tem só dinheiro, não tem nada. Então, a paz que a Bíblia nos diz que Deus nos dá, é isso. Entende? Então, quando Moisés veio aqui, porque ele foi trazido por Deus ser o que ele foi. Ele foi militar, ele foi cientista, ele era um homem muito inteligente. Isso não foi o suficiente. Ele teve que obedecer a palavra de Deus. José chegou aqui ao contrário. José chegou aqui vendido, ele era escravo. Chegou a ser o segundo homem mais importante. José, ele fez os canais, ele irrigou a terra, ele aproveitou o Nilo do tempo das enchentes para poder armazenar a água e espalhar ela. Ele aproveitou a terra e plantou duas vezes. O Egito não plantava duas vezes. Ele transformou toda essa ciência em banco. O que ele fez? Ele plantou trigo, vendeu o trigo, recolheu o dinheiro, com o dinheiro ele comprou as terras. Então, quando você tem a direção de Deus, você vai longe. Então, não importa se você crê ou não em Deus. O importante é que você decida. Se você decidir crer nele, você vai começar a receber isso também. Então, Deus não quer que você dependa de homens. Que essa palavra não é uma palavra de homens, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Não. Essa palavra é de Deus. Ele diz, se você me obedecer... E sendo o primeiro, aliás, em tudo da sua vida, você vai ser o primeiro para mim. Olha isso aqui. Isso aqui agora só é museu. Acabou. Gente, aqui, vem comigo aqui. Aqui é um sinal claro. O Nilo vinha até aqui. O Nilo se estendia. É um sinal claro que não é inteligente desobedecer a Deus. Porque ele é o Criador dos céus e da terra e habita entre nós. Bem, olha aqui, aqui os navios ancoravam, aqui era o cais. Aqui é a presença, aqui ó, aqui é a presença, os vestígios da prova que aqui era um cais. Deus é capaz de fazer coisa extraordinária, transformar o seu deserto numa coisa maravilhosa. Agora, olha aqui o lugar onde eles paravam. E José vai usar esse lugar para armazenar. José vai usar esse lugar para armazenar a sabedoria de Deus. Porque José foi o único homem que conseguiu fazer duas vezes a terra produzir. A agricultura se reproduziu na mão dele. Por quê? Porque ele tinha ciência dos deuses? Não. Porque ele tinha ciência de Deus. Por mais que você se prepare... Talvez você se preparou com bons cursos, mas isso não é o suficiente. Se fosse, já tinha resolvido. Então, a suficiência é a gente ter a ciência de Deus. E como chama a ciência de Deus? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o Espírito que estava sobre José era a ciência de Deus. Então, Moisés está desse lado e frequentava esse lugar. E José... veio para esse lugar e usou isso daqui para armazenar os trigos. A sabedoria de Deus estava sobre ele. Provavelmente Moisés muitas vezes aqui de barco. Sua embarcação desceu muitas vezes aqui. Veja que havia uma profecia que Deus ia secar os rios e vender a terra. Estava transformando a glória de Deus, do Altíssimo, na glória dos homens. Deus não aceita negociar isso. Não é justo Deus criar os céus e a terra, ser o Altíssimo de tudo, e o homem ser simplesmente o ladrão disso. Pegar isso e roubar a glória de Deus. Deus não aceitou isso. Então aqui, o Nilo passava por aqui. Olha aí. Aquelas casas lá ao fundo, o Nilo se estendia, a cega do Nilo se estendia por aqui. E Moisés, com certeza, parava o seu navio aqui, porque aqui, onde eu vou mostrar para vocês, aqui era o lugar onde se armazenava trigo, remédios, ciência. Então aqui era frequentado pelos príncipes, pelos médicos, pelos engenheiros, pelos cientistas, não se esquecendo que Moisés era um cientista. Então, a palavra de Deus tinha que se cumprir. O Nilo eram 7 braços, hoje é só o delta. Tudo porque a desobediência foi maior do que a obediência. Por essa razão, se explica por que crianças morrem de fome no mundo, guerras ameaçando o mundo de guerra nuclear, pestes, doenças. Qual é a razão? A razão é a desobediência que veio lá do Éden. Lá do Éden. E criou toda essa situação. Toda essa situação. Então, Deus não tem culpa. Vamos tirar Deus dessa. Vamos ter compaixão. Ah, por que Deus deixa morrer as crianças de fome? Mas é Deus. Você é pai. Você deixaria o seu filho morrer de fome? Ah, mas Deus prendeu, Deus... Você, pai, você prenderia o teu filho? É claro que não. Nós que somos maus, sabemos fazer coisas boas, por que Deus ia fazer isso? Isso é consequência da rebeldia da humanidade. Então, esse rio secou por uma razão: desobediência. Olha, você pode estar na situação que você está hoje. Você pode estar colhendo o fruto do que você plantou. Mas não existe nada que te impeça a recomeçar. Não existe nada que te impeça voltar para Deus e dizer: eu vou obedecer a Deus. Lembre-se, aqui foi um porto e Moisés passou por aqui. Vamos ver o que José também fez nesse pedacinho. Vamos lá. Gente, estamos nas tumbas, nos pilares mais antigos do mundo. E aqui é os armazéns de José. Aqui também foi armazenado toda a ciência do Egito. Aqui se armazenava a medicina, remédios, experimentos, livros. É que é evidente, José utilizou, porque a Bíblia diz que ele utilizou isso aqui como armazém. Lá em cima é o deserto. Nós estamos abaixo do nível da terra. Lá em cima é o deserto. Quente, 50 graus, deserto do Saara. Aqui, fresquinho. As pedras estão frescas. Ela tinha ar-condicionado para a época. Veja a ciência que esse povo teve. Eles fizeram climatização no deserto, sem nenhuma energia elétrica. Fizeram ventilação e também o aquecimento, porque a necessidade do sol entrar e aquecer em determinado momento aqui e preservar o alimento. Isso não era o suficiente para dizer que eles estariam livres de todas as pragas, de todas as doenças, da velhice. Não, Deus é tão poderoso, tão sábio, que ele fez com que o homem tivesse um tempo de validade. Tudo durasse um tempo. O glamour, a luxúria, a ciência, a resistência, tudo isso é humana. E tudo que o homem precisava, Deus deixou na terra: a semente, a sabedoria, Só que o homem esqueceu de que ele precisava trocar essa natureza carnal pela celestial. E aí ele começou a buscar seus próprios interesses, começou a buscar sua própria ciência, criou seus próprios deuses. Quando a Bíblia diz que o homem não pode adorar a Deus, está falando dele mesmo. Se você coloca Deus em segundo lugar, você está adorando você. Porque Deus ficou em segundo lugar. Deus não aceita o segundo lugar. Deus quer o primeiro. Então, o nosso dízimo não é só dízimo. Não importa. Não importa a igreja que você seja. Dízimo não é da igreja. Dízimo é da obra. E é uma ordem de Deus. Não é uma invenção humana. Então, a primícia considerava-se dízimo. As primeiras horas do dia considerava-se primícia. Deus em primeiro lugar na vida do ser humano, ele assume sempre o primeiro lugar. Deus te coloca em primeiro lugar. Não é justo você colocar Deus em segundo e ele te colocar em primeiro. Muitas pessoas estão colocando Deus em segundo e não precisa. Você é inteligente. Não basta você ser inteligente. É preciso pôr essa inteligência para existir. Então, olha aqui, as colunas mais antigas do mundo. Vamos ver. Olha aí, os armazéns de José. Que coisa fabulosa. Geladas, pedras, sábias. Veja, a sabedoria está aqui. Os homens sábios, as mentes sábias estão aqui. Como eles cortaram isso? De onde veio essa sabedoria? Não veio do extraterrestre. Isso veio de Deus. Deus faz questão de deixar o homem com as coisas que ele fez, que ele deixou. Então ele deixou a semente, ele deixou a água, ele deixou a ciência. José usou isso aqui para a glória de Deus. Nós temos que usar o que Deus nos deu para a glória dele. Se você quiser usar a sua vida para a sua vida, você perde. Jesus disse isso. Se você ganhar a sua vida por amor da sua, você perde ela. Mas se você perder a sua vida por amor à vida de Jesus, você ganha. As coisas de Deus é a mesma coisa. Se você colocar a sua vida para servir a Deus, você vai ganhar. Tenha dúvida disso. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não vai ficar devendo isso para o homem, para a humanidade. Se você obedecer, Deus com certeza vai te devolver. Pense nisso. Condições. Então, se ele está te pedindo para você largar o mundo, abandonar a vida de pecado, abandonar aquilo que te prejudica, aquilo que te põe para baixo, aquelas pessoas que não acrescentam nada na sua vida, é porque Ele vai garantir a você a segurança, vai garantir a sobrevivência, Ele vai dar condições para que você possa sobreviver na terra, mesmo que seja uma terra de opressão. Então Caio, aqui foi terra também de Jacó, que foi terra de José, e aqui eles foram protegidos e guardados, mesmo que não fosse sua própria terra. Então não há dúvida de que Deus garante a sua proteção e garante a sua existência, mesmo numa terra onde você poderia supostamente imaginar que morreria. Na verdade, Deus trouxe eles aqui para viver. Essa árvore é símbolo da resistência, símbolo também de um cristão que resistiu pelo poder do Espírito Santo. Perseguida, injustiçada, é uma pessoa sincera, mesmo no erro, mesmo cometendo erro, não quer mais cometer, não quer mais viver entre os errados, não quer mais ser o que ele era. Não importa o que você tenha feito, se você tenha feito coisas erradas, absurdas, descumprido a lei de Deus, mas você não queria fazer isso, ou você não quer mais fazer isso, você quer ser uma nova pessoa. Você quer ser uma tamareira. Mesmo que você vá para o deserto, você vai se tornar o símbolo da resistência. Uma árvore forte, que mesmo no deserto tem uma folha verdinha, tem um fruto doce, entende? Então a palavra de Deus, ela se cumpre na vida do sincero, daqueles que realmente querem. Pode ter certeza. Se você decidiu largar o pecado, se você decidiu largar sua vida de erro, você vai receber em troca a promessa de Deus, o cumprimento dele. Pode ter certeza disso. Deserto. Estamos no deserto. Gente, nós estamos no lugar onde Jeremias morreu e foi enterrado. Ele está enterrado aí dentro. Nós não podemos entrar lá. É um templo. Aí está o corpo de Jeremias. Jeremias, quando profetizou a respeito da destruição de Jerusalém, ele fugiu para cá. Aqui, que era a terra da opressão, virou a terra da proteção. E a profecia de Jeremias estava baseada na tamareira. Ele disse: quando vocês virem a perseguição, corra para o deserto e se comporte como uma tamareira. Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui é uma tamareira. Uma tamareira. Essas tamareiras que tem uns 4, 5 anos, é isso, Samuel? 4, 5 anos? Sim. E ali, 5 anos, e ali uma tamareira com os frutos, as tâmaras lá. Nós vamos lá já. Tá vendo? Vem aqui. Deixa eu mostrar uma coisa. Esse templo é um templo que está preservado pelo governo. E lá dentro está o mausoléu. Aliás, isso é um mausoléu, mas lá dentro está a cripta de Jeremias. Jeremias, ele foi avisado por Deus que ele tinha que vir para cá para viver a proteção, o refúgio. Quando você decide obedecer a Deus, Deus transforma você numa tamareira. É o Salmo 1. Ela é o símbolo da resistência. E aqui também eles tiravam o mel de tâmara. Ou seja, sua vida que não está indo bem, você, ó, você já fracassou no casamento, está no segundo ou terceiro casamento, você não soube escolher a primeira. Ou o primeiro. Não vai saber escolher o segundo, o terceiro. E assim vai. Você precisa de uma orientação de Deus. Você que já trocou de profissão várias vezes, você não sabe o que fazer. Você não é culpado. Você é vítima disso. Então Deus está te oferecendo uma direção. Essa direção não é de homens. Você que está aí onde você está preso, porque você está pagando para a justiça os seus maus feitos aqui. Mas isso não quer dizer que é o fim. Isso não é o seu fim. Aí você vai refletir o que você fez aqui fora. Quando você sair, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você que gerou um filho e o seu filho virou ladrão. Você não queria que seu filho virasse ladrão, queria? Claro que não. Ele não nasceu ladrão. Ele está ladrão. Ele não nasceu criminoso, ele está criminoso. Isso quer dizer que Deus te fez livre, Deus te fez honesto. Então, a tamareira é o símbolo. Nós vamos orar por você, o Salmo 1. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, a sua vida piorou porque você ouviu o conselho dos ímpios. A sua vida piorou porque você não obedeceu a palavra de Deus. Então, não estou aqui dizendo para você que isso vai ser fácil. Não, fácil não vai ser. Mas vai ser possível. Porque Deus não promete nada que você não consiga conquistar. Então, nós vamos até a tamareira, muito linda. Nós vamos mostrar para você o fruto na árvore. Mas o mais interessante é que nós estamos na terra onde Jeremias foi refugiado. Ali na frente, Jesus, Maria e José, que ficaram ali. E aqui, a 100 metros, ficou Jeremias. Gente, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo e nas suas folhas. Enfim, elas não cairão, contudo, prosperará. Tamareira, aqui. Estamos com a Bíblia aqui na mão e o cumprimento da palavra de Deus. A tamareira. Essa árvore é símbolo da resistência, símbolo também de um cristão que resistiu pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus e cumprimos ela, o Salmo 1 sai do papel e vem para a nossa vida. Nós estamos em Mara, aqui no deserto do Saara, existe um oásis cheio de água do outro lado, Mar Vermelho lá ao fundo. E os pés de tâmara aqui. no deserto, doce como mel, para se cumprir a profecia, que nessa terra haveria leite e mel, mel de tâmara. Então, quando nós obedecemos a palavra, preste atenção, quando nós cumprimos a palavra, nós tiramos ela do papel e nós colocamos em nossa vida. Ela sai do papel. Olha aqui. Olha que coisa fabulosa. Jeremias disse, mostra aqui, ó. Jeremias disse que assim que nós ouvíssemos a palavra de Deus e a profecia, deveríamos correr para o deserto e se comportar como uma tamareira. Aquele que acredita no Senhor é assim. Aquele que obedece a sua palavra é assim. Ele é plantado junto a ribeiros. E aqui no deserto, um lugar seco. Dá para mostrar isso aqui? Dá uma olhada como está seco isso daqui. Deserto. Estamos no deserto do Saara. E Deus cumpriu a palavra dele. Deus cumpriu a palavra dele. Salmo 1. Se você obedecer, quero deixar aqui um conselho para você. Conselho de Deus, não é o meu conselho. Não é a minha palavra. Eu não coloquei nada aqui. Conselho é obedecer, a Bíblia funciona. Obedecer, ela sai do papel e vem para a sua vida. Você vai criar resistência e vai se tornar uma tamareira. Olha aí, coisa maravilhosa. Docinho como um mel. Para a glória de Deus. O que significa a tamareira para os egípcios? A tamareira para nós é um alimento. Comer 6 tâmaras para nós consideramos uma refeição. E cada uma carrega, olha essa pequenina, completou 10 anos já, e olha a quantidade que carrega. Os cachos normalmente têm um peso de 10 a 15 quilogramas. Carrega de 100 quilogramas até 300 quilogramas de fruto. Esse fruto ainda não está amadurecido. Esse é o mel que falou a Bíblia, a terra que emana leite e mel. E esse é tamara natural. Nada de... Não está amadurecido, mas está doce. Doce. Mas quando fica amadurecida, já torna mel. E o que a Bíblia fala dele para vocês aqui? Vocês entenderam? A tamareira é uma para nós, nos dá muita aula. E significado espiritual muito forte, porque a tamareira mesmo alta, mas olha as folhas viradas para baixo. E isso, a simplicidade, a miudade que a Bíblia nos ensinava sempre. E sempre dá, nunca falha de dar fruto. Sempre dá fruto em ordem, no seu tempo. E nunca falha quando fica velha. Mesmo ao envelhecer, recolhemos a tâmara mais doce. A tâmara também, como é muito alta e fixa e resistente, tem raiz também. Tudo começa da raiz. Quando nós temos raiz forte, o nosso fé vai crescer como se fosse uma tamareira. A fé vai crescer. Vai crescer como se fosse. E outra coisa, aqui deserto tem tempestade de areia. Nunca ouvimos que uma tempestade de areia arrancou uma tamareira. Não. Não arrancou. Vira à direita, vira à esquerda. Mas quando passa a tempestade, volta à posição original e banando com o vento. Falando tchau para o vento. Olha, aqui nós estamos com Samuel. Samuel Cabala é egípcio. Ele é o nosso guia. Ele tem vários cursos importantes. Você poderia falar alguns? Arqueologia. Mestrado em restauração dos monumentos. Mestrado em restauração. Estudava também teologia. Uhum. E professor, dou aula em estudos. E ele é egípcio e a língua nativa dele é o árabe. Porém, ele fala vários idiomas e entre eles fomos agraciados com o português. Obrigado. Está o Eri, vindo dos Estados Unidos. Né, Eri? Verdade. Tem sido importante, né? Samuel, demais. Uma bênção. Vem cá, Samuel. Seremos como árvore plantada junto a ribeiros. Seremos uma tamareira. Essa é a palavra que sai do papel e vai para a sua vida. Deus te abençoe.

Hey. Esta é a Nova 31. Música e informação para você. Plantão 24 horas. Organização de luto Nova Funerária.